Aí, o moleque do Cits lançou mais uma, viu? Você acredita? Eita menina, malvada, e quando empina, não para. Quero te ver descer, se solta, e faz o chão tremer. Agora tem, ah, olha só como ela vem. Joga que joga a mais de 100. Ah, olha só como ela vem. Acelerando o bumbum pra mim. Avançada, e ela trava, trava, trava, trava, trava e destrava. Trava e destrava. Trava, trava, trava, trava, trava. Seu beat se envolver. Eita menina malvada, e quando empina, não para. Quero te ver descer, se solta, e faz o chão tremer. Agora vem, ah, olha só como ela vem. Joga que joga a mais de 100. Ah, olha só como ela vem. Acelerando o bumbum pra mim. Avançada, e ela trava, trava, trava, trava, trava e destrava. Trava e destrava. Trava, trava, trava, trava, trava. Seu beat se envolver. Avançada.